são da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às 2 da manhã, a Antena Web dá-lhe 2 horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 0 às 2 da manhã, sessão da meia-noite, na Antena Web. No regresso do fim de semana, viaje confortavelmente no Expresso. Aos domingos, das 20 às 21 horas com Diamantino Teixeira, Expresso, aqui mesmo, na Antena Web. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui, na sua Antena Web. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão do Domingo à Tarde, o seu programa de final de tarde, aqui na Antena Web, entre as 17 e as 19 horas. Final de tarde que agora vai sendo cada vez menos final, porque os dias vão se alongando cada vez mais. E portanto, aliás, já às 6 horas ainda é bem de dia atualmente. Mas de qualquer forma, é sempre aquele finalzinho de tarde, ao domingo, antes de fazer o jantar, antes de começar a pensar na segunda-feira. Portanto, vai ter assim portanto, umas 2 horinhas para descontrair neste domingo. Entre as 17 e as 19, já sabe, é sempre comigo que está, Carlos Bonaparte, aqui na Antena Web. Hoje no programa, nesta edição deste programa, vamos andar um bocadinho pelas músicas mais alargadas. Algumas músicas interessantes e que não passam nas rádios em geral, porque levam muito tempo. São músicas de 10, 11 minutos e é muito raro passar, porque realmente passam, porque realmente têm um tempo de duração um bocadinho maior. Vamos ouvir nesta emissão alguns desses temas. Por exemplo, Joey Satriani, com o qual vamos começar. Joey Satriani, um excelente guitarrista, e que hoje então lhe trazemos aqui um desses temas, um dos muitos temas deste artista. Vamos depois vamos ouvir ainda nesta emissão nomes como Eros Ramazzotti, Sting, mas isso é lá mais para a frente. Mas agora vamos abrir esta emissão com Joey Satriani, e antes de dizer o que quer que seja, antes de prosseguir esta emissão, vou só dizer assim uma coisa. Preste atenção a esta guitarra, a este tocar, a esta elasticidade sonora. É algo de absolutamente extraordinário. Para quem não conhece Joey Satriani, vai ficar surpreendido. Como é que é possível fazer-se isto? É com uma guitarra elétrica, mas como é que é possível fazer-se isto? Thank you. uma música bem tocada, mesmo muito bem tocada. Ora, vamos, entre aspas, começar uma segunda vez a nossa emissão, depois deste inicial parênteses que abrimos com este instrumental de guitarra, algo que sinceramente eu acho fantástico. Este Joey Satriani é uma intervenção na música, tem uma intervenção na música instrumental que é assim, algo indescritível. Também é preciso de vez em quando mudar um bocadinho, né? dar-lhe a conhecer a si que está aí em casa, estas coisinhas que vão acontecendo pelo mundo fora e que a música, aliás, e que estão registados em música ou em formato sonoro, se preferirmos, para sermos mais abrangentes. Vamos agora voltar à música, digamos, normal, com alguma calma, mas também com alguma, enfim, ou com alguma energia ao mesmo tempo. Vou trazer-lhe Diana Navarro, é uma cantora espanhola e que não é muito conhecida em Portugal, mas tem um tema chamado Caracola e é um tema muito, muito bonito e que eu hoje vou trazer-lhe aqui. Depois vamos ficar com Fotografia na voz de Irina Login, aliás, Irina Alegrova, se tinha que estar correto. Irina Login também existe, não é login de entrar no e-mail, mas é o nome da artista russa, por sinal, Irina Login, tal como Irina Alegrova. São as duas da mesma nacionalidade. Ficamos então com, como dizia eu, depois de Diana Navarro, com Irina Alegrova. E por fim vamos fechar as contas com a voz fantástica de Diana Pequeno, com o tema Eterno como Areia. São estes os três temas que se vão seguir nesta emissão aqui na Antena Web. Espero que esteja a sentir bem, que esteja bem na nossa companhia, que se sinta bem na companhia da Antena Web. É isso que nós desejamos e fazemos tudo para lhe proporcionar essas boas energias. Por aí vai. Antena Web, ao alcance de um clique. Fechado, eu sou o sertão coivara, tem o sangue de água clara, escorrendo em meus riachos, no remanso do meu peito. A viola arranja jeito e o amor despenca em cachos sobre os pastos e caminhos. Quero ser o algodão branco como o coração do caboclo quando canta, ser a foice do arado e rasgar seu chão suado, ser seu braço quando planta a semente, seu destino. E então ser a calma do regato, ser o canto da araponga, ser a cor verde do mato e viola em noite longa, e morrer viola em noite longa, e voltar no amanhecer, ver meu povo pela estrada, pés batendo no aranhão, ser seu canto e sua brigada, e morrer no seu lugar, ser seu punho e sua enxada. Ficamos então com esta música de Diana Pequeno, Eterno como Areia. É um tema já muito antigo, de 1979. É um bonito tema que passamos então aqui na Antena Web. Vamos agora ouvir uma outra cantora. Ela chama-se Mylène Farmer e traz-nos um tema muito, mas mesmo muito bonito. Chama-se Souviens-toi e é um tema que foi gravado em 1999. É daqueles temas que uma pessoa tem mesmo que parar, é inevitável, paramos ali por alguns instantes, acabou tudo. Depois vamos ouvir Christophe com Pourquoi passe-t-il l'été, é outro tema. Isto assim, durante uns minutinhos o ouvinte vai ficar sintonizado aqui na Antena Web, 100%. São duas músicas para vibrar, para sentir. Por um lado, para pensar nas coisas, para refletir. Por outro lado, para pensar em coisas positivas. São duas músicas que dá para tudo. Estas duas musiquinhas vão ser acompanhadas depois com uma música em português chamada Amor Intemporal, na voz de José Alberto Reis, para descontrair um bocadinho depois daquelas energias todas. É mesmo o ideal. Amor Intemporal, na voz de José Alberto Reis. Depois destas três musiquinhas há um pequeno intervalo e depois eu vou voltar, mas depois digo-lhe com o quê. Mas para já são estas três musiquinhas com as quais ficamos. Mylène Farmer com o tema Souviens-toi du jour, depois com a voz de Christophe e Pourquoi passe-t-il l'été. Por fim, acabamos esta primeira parte com José Alberto Reis, ou seja, em português, com o tema Amor Intemporal. Espero que o seu domingo esteja a ser bom, que esteja a ser um domingo agradável. Tem sido assim o dia todo, sol no continente, em termos gerais, continente e arquipélagos. Está a ser um dia bom, está a ser um dia agradável. A temperatura lá fora também está aceitável. Bom, e portanto, agora sim, agora já começa a ficar algum frio, mas às 3 e tal da tarde ainda estava uma temperatura boa, portanto, mesmo assim, está uma temperatura aceitável, portanto, há que que aproveitar estas coisinhas boas que o tempo dá, que ele neste ano anda muito malzinho, anda muita chuva, muito frio, muito vento. Há que aproveitar esta acalmia, estas tréguas que o São Pedro nos dá de lá de cima. Enfim, vamos então à música, chega de conversa neste domingo à tarde, embora a conversa também seja boa, não é? Um bocadinho de conversa também não faz mal a ninguém. Vamos então aos próximos três temas, que, como eu já falei, caso o ouvinte tenha, não seja recordado, aí vão-nos novamente. Numa música, a primeira música que se segue é de Mylène Farmer com Souviens toi du jour, depois a voz inconfundível de Christophe com o tema Pourquoi passe-t-il l'été, dois temas franceses, e para finalizar um tema em português, José Alberto Reis, Amor Intemporal. Agora sim, até já! Sous la peine échappée, les yeux. Na cama, na rua.

A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Vanessa e também já estou sintonizada na Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Olá, ouvinte! Estamos de volta para esta emissão do Domingo à Tarde. Emissão número 8. Há umas 8 semanas atrás, estreava-se então este programa que pretende trazer-lhe boa disposição, boa música e também algumas curiosidades e informações que forem surgindo ao longo da emissão. Vamos agora, enfim, continuar com música. Eu disse-lhe no início desta emissão que iríamos ter músicas um bocadinho mais compridas, vamos chamar-lhes assim. A próxima música tem mais ou menos 11 minutos, é verdade, mas é uma música muito bonita, é de Eros Ramazzotti, chama-se La Musica Es, e é um tema bem bonito, mas também cá está, não passa muito nas rádios pela sua dimensão, pelo tempo que leva. São um pouco mais de 11 minutos, mas de qualquer forma é muito tempo para uma emissão normal de rádio. Ora, como nós na Antena Web não somos normais, passado o sentido positivo da palavra, vamos tocar este mesmo tema. Não vamos ficar por aqui, vamos ficar com outros temas, mas para já, é mesmo este tema que agora então lhe trago. Estou a referir mais uma vez a Eros Ramazzotti, La Musica Es. Passa agora na Antena Web.

puede hacer cambiar las ideas de la gente, la mentalidad del que escucha y que no siente. Antes que esta tierra sea una gran fosa, y antes que la nada sea su grandiosa. Porque mundo sin la música no puede nunca imaginarse. Porque en cada ser, en cada corazón hay un latido de vida y de amor. ¿Qué música es? Música es. Música. Pareceram-lhe 11 minutos? Pois a mim também não. Quando ouvi esta música, só me apercebi quando olhei para o tempo e vi que já tinham passado 11 minutos. E depois fui confirmar, aliás, aqui aos pormenores, às propriedades da música, e realmente vi que tinham uns quantos 11 minutos e uns tantos segundos. Ora, vamos prosseguir com esta nossa emissão. Vamos continuar com música calminha, serena, ao mesmo tempo positiva. Vamos ficar agora com os Beatles e com o tema Hey Jude. Estava aqui na dúvida como é que se chamava o tema. Hey Jude é como se chama esta música, que vamos ouvir. Vamos ficar depois com outros dois temas. Vamos ficar com os Steps e também com Sarah McLachlan, ao vivo, como se gosta de ouvir os cantores ao vivo. E portanto vamos ficar então com esta grandíssima voz, esta grandiosa voz, tinha que estar mais correto dizer, esta grandiosa voz, a de Sarah McLachlan, a famosa intérprete de In the Arms of the Angel. Não é esse o tema que vamos ouvir, é outro, mas depois mais para a frente dir-lhe então o nome. Para já ficam então estas duas primeiras músicas, primeiro Beatles e Hey Jude, e depois a música dos Steps. Sarah McLachlan vem logo a seguir. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Hey Jude, refrain. Don't care quer que esteja, esteja com a Antena Web. Don't you know I tried so hard to love you in my way? Continuamos então com esta emissão deste final de tarde de domingo para hoje, o dia 14 de março de 2010. Se me permitem, e porque eu acredito que permitam, mandar um abraço especial para uma pessoa que hoje está de parabéns, chama-se Luís Manuel, e hoje comemora 21 anos de vida. Se porventura ele me estiver a ouvir, um grande abraço e parabéns, amigo Luís. Depois deste parênteses, vamos continuar com esta emissão. Isto é assim, os ouvintes são nossos amigos e os amigos também são nossos ouvintes, não é? Junta-se aqui um bocadinho com o telo agradável, não é? Ai do amigo que não seja ouvinte e ai do ouvinte que não seja amigo, não é? Bom, vamos continuar com música nesta emissão. Vamos ficar primeiro com a música de Rui Veloso e o tema chamado Porto Sentido. Depois vamos ficar com a voz de António Mourão, com um tema com um nome no mínimo sugestivo. Ouve lá, opa! É desta maneira que prosseguimos nesta emissão, que já vai com mais de 1 hora e 15 minutos. Eu sou o Carlos Bonaparte e, amigo ouvinte, como eu costumo dizer, ou como eu venho dizendo há algum tempo, é um prazer imenso estar consigo, mas é que é mesmo um prazer imenso fazer estas emissões, saber que o ouvinte nos está aí a ouvir, fazer-nos chegar os seus comentários. É muito, muito bom. Escreva-nos, diga-nos o que é que acha do programa, o que é que acha da rádio, diga-nos coisas que poderemos melhorar, coisas que, enfim, que acha bem, que acha mal. Diga-nos de sua justiça, porque esta rádio somos nós, mas também são vocês que a fazem. Portanto, estamos inteiramente abertos a sugestões, a opiniões, e até precisamos delas, não é? Porque se duas cabeças pensam melhor que uma, então a cabeça do locutor pensa melhor se também tiver a cabeça ou a opinião do ouvinte. Vamos à música, Rui Veloso com Porto Sentido, e ainda a música de António Mourão, Ouve Lá, Opa! Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa rever-te.

Também poderá haver música chinesa, também haverá com certeza. Mas o que eu lhe quero dizer, aliás, não é bem este tipo, não é só esse tipo de música. Por exemplo, música espanhola não se ouve muito aqui em Portugal, música francesa também não. E, no entanto, são línguas bastante faladas no mundo. Mas aqui a Portugal chega geralmente a música anglo-saxónica e depois a portuguesa. De vez em quando lá chega uma brasileira, mas pronto. Mas andamos aqui nestes três idiomas. E portanto, enfim, um bocadinho limitados na minha opinião. Vamos, Antenweb vai tentar ir mais além e então daí esse Musicália, que vai estrear na próxima terça-feira às 8h30 da noite. Sou eu que apresento e vou contar consigo, caro ouvinte, para então entrar comigo nessa Musicália durante 30 minutos. Vou-lhe trazer a melhor música que se faz por esse mundo fora e que, pelo facto de ser cantada noutra língua que não o inglês, é um bocadinho esquecida. Mas não é por isso que deixa de ter a qualidade que tem. É indiscutível. Aliás, se nós vimos algumas das adaptações, por exemplo, já ouviu aquela música do Marco Paulo, a Joana? Ou, por exemplo, a música dos Broa de Mel, Não Te Vás? Essas músicas são adaptações de canções alemãs, por exemplo. Isto apenas é só um exemplo. Portanto, já viu que a música é universal. Há muitas pessoas que ouvem música inglesa e que não sabem o que é que ela quer dizer. Eu sou uma dessas pessoas. Mas gosto de música inglesa, como gosto de outros tipos de música. Mas, enfim, isto já é conversa para outro programa, o Musicália, que vai para o ar terça-feira, às 8h30. Não pode perder em estreia o programa Musicália, aqui mesmo na sua antena web, com a modesta duração de 30 minutinhos. Para já vamos então à música. Recordo-lhe os nomes que agora lhe trago: Joe Dassin com Le Petit Pain au Chocolat, e então, antes do intervalo, Los Mocidades com Eres Tu. Son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde fou où les nuages volaient pas. Celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des papayes. Yeah. participants. D'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Antena Web. Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa eres tú, eres tú. Antena Web da música. Pois cada dia que passa, estou muito mais mulher. Cada dia que passa, música. E assim que começou, a lenda de um grande amor, entre Maria Sadista e um Manolo Matador. E mais música. E é o cachorro do meu cão, meu pai de mãe. Un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit. Antena Web. Na Antena Web também existe espaço para os sucessos de antigamente. Aos sábados, pelas 19h, Jota Salvador é o locutor de serviço no programa Favorite, que não deixa esquecer os sucessos de outros tempos. faça connosco mais uma viagem no tempo às 19h aos sábados. Favorite na Antena Web. Às vezes é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Nos dias que correm é indispensável manter-se informado. Antena News, o programa informativo da Antena Web, com o resumo da semana das principais notícias e dos principais acontecimentos nas principais áreas que fazem mover o mundo. Aos domingos, às 19h, Diana Martins traz-lhe Antena News, o programa informativo da Antena Web. Antena News, aos domingos, entre as 19h e as 19h30, só aqui na sua rádio Antena Web. No regresso do fim de semana, viaje confortavelmente no Expresso. Aos domingos, das 20 às 21h, com Diamantino Teixeira, Expresso, aqui mesmo, na Antena Web. De volta para esta emissão de domingo à tarde, hoje, 14 de março de 2010, eu sou o Carlos Bonaparte, como já sabe, e vou estar consigo até bem pertinho das 19h. Ora, como lhe disse, nesta emissão nós vamos estar mais virados para as músicas grandes, ou vamos lhe dar algum destaque, para ser mais correto. Vamos chegar agora com um tema de Sting, interpretado ao vivo, também de 11 minutos e pouco, e que se chama nem mais nem menos do que Bringing on the Night When the World is Run Down. É um tema que, enfim, ficou escondido num dos seus trabalhos, mas que ainda assim merece destaque. Sting, que já fez parte dos The Police, a mítica banda The Police dos anos 70, 80, enfim. Sem mais delongas, vamos então a esta musiquinha chamada Bringing on the Night when the World is Run Down de Sting. Thank you. pronto, estamos a chegar ao final da nossa emissão. Esta música de Sting, que durou quase 12 minutos, mas que não deixa por isso de ser uma música bonita, uma música que merece também o seu destaque, merece também ser ouvida. Não é que as músicas tenham alma para se sentirem, coitadas, mas pronto, mas façamos de conta que sim, não é? Isto é um mundo que faz de conta se a gente quiser. Portanto, vamos fingir que esta musiquinha tinha alma, que estava aqui ansiosa por passar, que já tinha tomado aqui uns ansiolíticos para não desesperar, mas pronto, lá passou, já se acalmou, pronto, já está ali toda contente, enfim. Vamos finalizar esta emissão do domingo à tarde com uma rapsódia. É uma rapsódia assim mais para o... Eu não direi para o techno, aliás, eu direi mais para a música de dança. É uma música mais para dançar. São cerca de 9, 10 minutos e é um remix, é uma rapsódia bastante largada dos maiores sucessos dos anos 80. Vamos finalizar com esta. Eu acho que é o mais adequado. Primeiro porque são músicas muito conhecidas, não é? E segundo porque já que estamos para músicas grandes, bora para músicas grandes, não é? Vamos então ficar com esta musiquinha, esta rapsódia. Que grande rapsódia, que belo conjunto de músicas que aqui está reunido. Muito bem remisturado. Ficamos então com esta rapsódia e com ela me despeço. Um grande abraço, fique atento porque são 9, 10 minutos de muito boa música. Já a seguir, o Antena News vai trazer o melhor e o pior que aconteceu esta semana. Da minha parte, por hoje é tudo. Fique bem, um forte abraço, até amanhã. Okay, we have some fabulous live music later on, but right